ficava suspenso no vazio e depois o som acontecia. A chuva, o vento, o mar, o vento nas folhas, no caminho de terra, nos telhados, na chuva. Agora ouvia a chuva, as formas fugidias da água. Gostava de vaguear ouvindo o que havia para ouvir. Buzinas de carros, vozes, motores, barulho de oficinas, pancadas mecânicas, chapas de metal zunindo, portas batendo, passos de pessoas na calçada. Por vezes música articulada, no meio dos sons, o canto alto de um pregão atirado ao ar, um trilo de pássaro, o assobio do amolador de tesouras, o acordeão de um cego numa esquina. Mas tudo o resto, buzinas, vozes, sirenes, máquinas, podia ser também uma forma de música. E mesmo o silêncio fazia parte de ouvir. O silêncio entre uma coisa e outra, a respiração ou a pausa antes que outra coisa acontecesse. Ouvir era deixar o mundo entrar em si.